Coisa boa, gente! Chama que essa é boa! Alô, Vanessa! E essa vai pra você! Canta comigo aí, gente! Portal do La Rocha! Mandei, tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava no grau e até sarei na hora. E ela tá gravando e desgravando já faz tempo, ó. Chegou o auge. Nem quando andei de avião pela primeira vez, tremia assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Quando eu vi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim por um áudio que dizia: então volta pra mim. Chama bebê! Joel Santos, a voz dos hits. Mandei, tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava no grave até sair na hora. Ela tá gravando e desgravando já faz tempo, ó. Chegou o ar. Enquanto de avião pela primeira vez, tremi assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando eu vi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim por um áudio que dizia: deu volta pra mim. Nem quando andei de avião pela primeira vez, tremi assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando eu vi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim por um áudio que disse: então volta pra mim. Chama, Biel dela! Alô, Vânio Jacob! O melhor que a gente tem! Esse é o locutor da cidade! Top demais, demais, demais! Chama, chama, chama! E essa é boa, gente!